irmãos cantando na igreja. Os anjos passam entre nós em uma só voz, cantam glória a Deus. Glória a Deus. Um mistério glorioso envolve este povo numa brisa suave que afasta todo o mal. É o grande sinal que Deus está aqui. Deus vai tocar em você. Jesus Cristo vai te usar. Fale em línguas estranhas, porque essa chama não pode apagar. Canta, chora e profetiza. Deixa o fogo te queimar. Quanto mais o fogo queima, mais perto de Deus nós vamos ficar. Sinto grande emoção ao ver os milagres acontecerem. Surdo ouve, paralítico anda e o cego vê. Um mistério glorioso envolve este povo numa brisa suave que afasta todo mal. É o grande sinal que Deus está aqui.